Sem me avisar você foi embora e sozinha agora estou. Só quero você, só quero você. O Búfalo do Marajó, o Búfalo do Marajó. Gilson's Lanches. Não sai do meu pensamento aquela noite sob a luz do luar. Meu sorriso com teu sorriso virou um beijo apaixonado. Eu e você contando as estrelas, fizemos jura de amor. Eu te amei na beira do mar. Eu te amei na beira do mar. Eu te amei na beira do mar. É loucura e paixão. Eu te amei na beira do mar, é desejo e pegação. Eu te amei na beira do mar. Sai do meu pensamento aquela noite sob a luz do luar. Meu sorriso com teu sorriso virou um beijo apaixonado. Eu e você contando as estrelas, fizemos jura de amor. Eu te amei na beira do mar. Eu te amei na beira do mar. Eu te amei na beira do mar. E paixão, eu te amei na beira do mar. É desejo e pegação. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Vem, vem pra festa. Açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Mais um dia vendo o sol nascer. Eu não dormi pensando em você. Um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Meu amor, o telefone tocou.